cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus. Aleluia, Jesus, maravilhoso. Por nos conceder mais uma oportunidade. E também ao pastor Edilson por esse convite. É uma honra para nós, amados, estar aqui com os amados mais uma vez. Estivemos aqui na terça-feira, conhecendo essa partícula do corpo de Cristo na terra. E hoje, nessa festividade, pela qual os filhos da promessa estão completando 2 anos de vida. Mas o que mais me alegra é em saber que todos nós somos filhos da promessa do Senhor. As crianças são filhos da promessa. A mocidade são filhos da promessa. Os filhos de oração são filhas da promessa. As irmãs, irmãos, os obreiros, os pastores são filhos das promessas do Senhor. E para os irmãos terem uma ideia, só no Novo Testamento tem 8.243 promessas. Em toda a Bíblia tem 32 mil promessas para os filhos das promessas do Senhor. Quantos estão debaixo da promessa? Vamos ler, amado, 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 11 ao versículo 13, para o nosso elenco espiritual nesta noite. Glória a Deus. Glória! Glória! 1 Samuel, capítulo 11, versículo... capítulo 16, versículo 11 ao 13. Todos encontraram, digam amém. Amém. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a ramar. Aleluia! Ainda falta o... Antes de começarmos a pregar, eu queria pedir os tocadores para nós vamos louvar a Deus com o hino, e logo após estaremos transmitindo a mensagem da parte de Deus. Aleluia. Quantos conhecem esse hino que fala que não há Deus maior? Então, toda a igreja, vamos louvar a Deus. Porque, amados, o maior aqui nesta noite que eu conheço é só Deus, Pai, seu Filho e seu Espírito Santo. Todos nós somos os menores, porque o maior aqui é só Deus. Vamos lá. Não há Deus maior. Saul começa fazendo a vontade de Deus. naquele determinado lugar. E creio eu que Saul pensou que por ser rei, ele era grande. Ele era maior que Deus. Ele podia fazer o que ele queria. Eu creio eu que ele pensou que ele podia agir da maneira dele. Mas o menor na casa de Deus só age com a ordem do maior. E o maior é Deus. Pegou o rei Agabe, pegou as melhores vacas, os melhores bois, os ouros, ouro, prata, tudo que tinha de valor, pegou e trouxe para Israel. E estava achando que por ser rei, podia desobedecer ao maior, que é Deus. Na casa do Senhor, o menor é aquele que os olhos, como chama de fogo, procura. Na casa do Senhor, aquele que tem o cabelo branco como a branca lã está procurando o menor na casa do Senhor. Aquele que tem o rosto que brilha como o sol na sua volta está procurando o menor na casa do Senhor. Aquele que anda no meio do céu e cristais de ouro, ele procura o menor na casa do Senhor. Aquele que tem sua besta a sete estrelas, ele procura o menor na casa do Senhor. Aquele que foi morto e agora vive, e ele tem na sua mão a chave da morte e do inferno, ele procura o menor na casa do Senhor. É pra ele usar, é pra ele levantar, é pra ele capacitar, é pra ele ungir e usar conforme ele quer usar, da maneira que ele quer usar. Ele procura o menor. É pra bacanar a machaia. Se você é menor, fique na posição de menor, porque o maior habita no menor. Querendo usar Deus, querendo fazer o que Deus não manda, e querendo dizer o que Deus não diz. Mas aqui é diferente. Aqui quem fala é Deus, quem manda é Deus, e nós somos os menores, porque Deus usa os menores. Grande Pai está na machuia. Oh, é o menor que Deus quer usar. Sacerdote ao juiz Samuel e fala: Samuel, eu dei uma ordem a Saul e ele não fez como eu o mandei. Ele esqueceu, Samuel, que eu sou o maior e ele era o menor. Ele esqueceu que ele mesmo era pequeno aos olhos dele e eu ungi ele rei de Israel. Eu fiz ele, eu coloquei ele lá dos príncipes, eu coloquei. Então, eu coloquei ele como maior, mas eu estava nele. Agora ele não me obedeceu, o meu espírito vai sair dele. E eu vou ungir o menor. Eu vou escolher o menor. Diga para ele que eu estou rejeitando ele como rei. Diga misericórdia, igreja. Misericórdia. Misericórdia de alguém na igreja que quer ser maior. Misericórdia daquele que acha que porque prega bonito, porque canta bonito, é melhor que os outros. É maior que os outros, não. O maior tem que ser o Espírito de Deus que habita em mandou. Eu fiz tudo aquilo que Deus me mandou. Mas só que pelas madrugadas, Deus já tinha falado com Samuel. Deus já tinha revelado, olha, não tem pecado escondido na igreja que Deus não revele. Não tem nada escondido na casa de Deus que Deus não revele. Porque eu ainda creio num Deus que revela no meio da igreja. Não adianta esconder o pecado dos pastores, dos obreiros, dos irmãos, porque aquele que anda pelo meio dos sete cabeçais, ele contempla os fiéis da terra. Ele contempla os fiéis da terra. E ele está te olhando. Ele está te contemplando. Samuel olha para Saul e diz: olha, você cumpriu a palavra do Senhor? E por que que eu estou ouvindo esse barulho aí de gado, esse mugido de gado? E ele falou: não, Samuel, é que o povo pegou as melhores vacas, o povo pegou tesouro, e eu trouxe o rei Agag de lá. E Samuel disse: olha, Saul, assim diz o Senhor. O Senhor está te rejeitando, porque você quis ser o maior. Você esqueceu que o teu Deus é o maior. E você quis ser o maior e quis fazer da tua maneira. Porque na casa de Deus é diferente, Saul. Faz as coisas como Deus manda e da maneira que Ele quer. Quem manda é Ele. E quem ordena é Ele, o menor só obedece. E quando Samuel contou a verdade, disse: não, olha, esse povo trouxe os gados de lá para sacrificar o Senhor. E Samuel disse: não, Deus, Ele não quer sacrifício assim, dessa maneira. É melhor obedecer do que sacrificar. Você se rebelou, e a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e Deus não aceita isso no meio do povo dele. Ele quer união, porque com a união ele derrama a bênção para sempre. E o Espírito desce, e a unção de Deus desce no meio da união. Aleluia. Teu reinado acabou. Mas me deixe adorar o Senhor, volte comigo, para que os sacerdotes, os anciões que estão aqui, não vejam, eu não passe por essa vergonha. E quando Samuel foi saindo, ele rasgou a capa de Samuel. E Samuel disse: olha, hoje foi rasgado o teu reino. Acabou. Acabou. Acabou. E agora Deus fala com Samuel. Samuel, vai até a casa de Jessé, o Belemita, porque eu já contemplei um dos seus filhos e eu vou ungir rei sobre Israel. Aleluia. Mas, Senhor, se Saul ficar sabendo, ele vai matar-me. Não pegue aí algo para oferecer a mim. Ofereça a mim em sacrifício. Porque lá, quando você chegar, eu te mostrarei quem você há de ungir. Samuel vai a Belém. Chegando na casa de Jessé, faz aquele sacrifício. Chega à casa de Jessé e aparece o primogênito de Jessé. Jessé convidou os sete filhos para aquela festa. E disse para Davi: olha, Davi, você é o menor. Segundo os estudiosos da Bíblia, Davi tinha 15 anos de idade. Você é o menor, você vai cuidar das minhas ovelhas. E nem convidou o menor para a festa. nem convidou ele para participar do banquete. E quando veio o maior, chamado Eliabe, aí Samuel disse: olha que homem grande, que homem bonito, é o primogênito, é esse que Deus vai ungir rei. Deus falou: não! Samuel, eu não vejo como vê o homem. É verdade. O homem vê a aparência, Samuel, mas eu vejo o coração, eu vejo o pensamento, eu vejo o que ele está pensando, eu vejo que ele não é maior. Eu olho no âmbito da alma, eu conheço por dentro e por fora. Vem Abinadab, o segundo. Abinadab veio. Samuel falou: será que é esse, Senhor? Também não. Veio Samar. Passaram-se os 7 filhos de Jessé. E quando chegou no 7º, Samuel falou: acabaram-se os jovens? Jessé disse: não. Ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Samuel disse: olha, nós não aceitaremos na mesa enquanto o menor não chegar, porque a promessa de Deus é pro menor. Ele quer ungir o menor, ele quer pintar o menor. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Está falando aos nossos corações. Ele vai pegar os menores que tiver aqui e ele vai levantar, ele vai capacitar e vão ser futuros missionários, futuros pastores, futuras esposas de pastores, porque ele usa o menor. Aquele moço ruivo, de boa aparência. Olha o que aconteceu. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito se apossou de Davi, adentrou em Davi. É no meio dos teus irmãos menor que o maior vai te ungir. Todos vão ver a unção de Deus sobre a tua vida. Você vai cantar na unção, você vai pregar na unção, você vai orar na unção. Aqui um dia pra você fazer a obra dele. Aleluia. Quando lemos Isaías capítulo 10, versículo versículo 27, está escrito assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. É por causa da unção. A unção de Deus na vida do menor. A unção de Deus. Um certo pastor, ele pregava de uma maneira maravilhosa. E em todas as mensagens que ele pregava, muitas almas se rendiam aos pés de Jesus. Muitas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Acontecia muitos milagres quando aquele pastor pregava. E ele começou a pensar que era ele. Ele começou a pensar que porque ele estava sendo grande, que ele era o maior. Ele pensou que a unção estava nele e era dele. Ele pensou que não era Deus, mas era ele que estava fazendo tudo. Mas um certo dia, Deus apareceu a ele pelas madrugadas. Pegou ele o Espírito e levou no céu. E quando ele chega no céu, ele vê aquele montão de galardão. E ele olha para aquele galardão e ele fala: epa, vale a pena ser grande, é o tanto de galardão que eu vou ganhar. E quando ele olha para o lado, tem uma coroinha bem pequenininha e tem uma irmãzinha que era zeladora da igreja, uma irmãzinha que não tinha nem oportunidade na igreja, uma irmãzinha que não tinha nem sapato, só andava de chinelo, uma irmãzinha que ninguém dava nada por ela, era a menor da igreja. E o Senhor disse para ele: olha, está vindo todos esses galardões. Ele falou: tô, eu sei que é meu, porque eu ganho muitas almas, muitos são batizados com o Espírito Santo. Ele falou: não, está errado, o seu é só pela coroinha ali, todos esses galardões é da menor. Torna maior com aquele que é maior que está em novo conosco. Aleluia. Em 1 João 2:20 está escrito assim: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Quem tem a unção do Santo sabe tudo. O Espírito de Deus revela tudo para quem tem a unção de Deus. Se você tem a unção de Deus na tua vida, você tem comunhão com Deus. E Deus revela, Deus mostra os mistérios do céu, porque você tem a unção de Deus na vida. Rimanaya Shurikanta Rabashaya. 1 João 2:27 está escrito assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós. Quando recebemos a unção, ela fica em nós, porque quem dá a unção é Deus, é Ele que unge, é Ele que renova, é Ele que capacita, Ele que dá a unção. Amados, e Davi agora ungido rei. E o Espírito de Deus saiu de Saul, e o espírito maligno da parte de Deus adentrou em Saul, porque quando a pessoa se distancia de Deus, ele é vulnerável, ele dá brecha para o espírito maligno entrar na vida dele, e aí ele deixa de ser dominado pelo Espírito Santo, e aí o espírito diabo começa a dominar a vida dele. Mas eu tenho certeza que nessa noite, todos estão aqui dominados pelo Espírito de Deus, pela unção de Deus, pela glória que há de Deus e que desce do céu. E Davi agora atormentado de um lado gigante do outro. E Davi, creio eu, que ele vai cantando, ele vai louvando os salmos, E ele dizendo: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. E Davi vai enfrentando aquele gigante. E Davi fala: eu estou deleitando no Senhor, porque Ele vai conceder o que deseja o meu coração. E Davi vai falando: eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu estou confiando nele, e tudo Ele fará. E Davi vai falando: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E Davi vai cantando. Angústia, o nome de Deus está me protegendo. E Davi, ele pega uma pedra. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, tem o nome das cinco pedras que estava no alforje de Davi. E ele pegou a pedra maravilhosa. Ele olhou para a pedra maravilhosa e falou: não, essa pedra eu não vou jogar nele, não. Guardou. Ele pegou a pedra, Pai da eternidade. Não, essa pedra também eu não vou jogar. Ele pegou a pedra Príncipe da Paz. Também não. Ele pegou a pedra Conselheiro e falou: essa também não. Aí Davi foi lá e pegou a quinta pedrinha, a pedrinha de Deus Forte. O menor tem o Deus Forte na vida. Começou a crescer, o pelo começou a nascer e virou bicho, foi comer capim. Quem quer ser o maior vai comer capim, mas o menor recebe a bênção e a glória de Deus. O rei Herodes, ele se levantou e ele falou as palavras em Atos, no capítulo 12, versículo 21 a 23 de Atos. Herodes levantou para umas palavras querendo ser Deus, e o povo tudo gritando: esse aí não é homem, não, esse é Deus, esse é Deus. E de repente ele morreu e foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus, porque quem deu maior. Thank you. estava em Zimbabue, na África, vendendo exemplares de Novo Testamento. E ele foi passando em um determinado lugar, tinha um homem ali assentado no chão, fumando aqueles charutos. E ele falou: olha, você não quer comprar um Novo Testamento? E aquele homem falou para ele: olha, se você me vender esse Novo Testamento aí, eu não vou querer, porque eu não, isso aí não tem valor para mim. Mas se você me der ele, eu vou fumar tudo de cigarro, porque eu creio que essa folha aí é a melhor folha para fazer cigarro. E Gaião de Gambarini falou assim: olha, vamos fazer uma coisa aqui. Você me promete que antes de você fumar, você vai ler? Ele falou: parece loucura, mas tudo bem. Pode me dar aí que antes de fumar eu vou ler. Aí passaram-se 15 anos. Gaião de Gambarini estava ali em Zimbabue, novamente na África, em uma conferência. E ele estava sentado no plenário, e de repente o preletor olha para ele e fala: olha, fique de pé aí. E ele se colocou de pé. Aí o preletor olhou para ele e falou: olha, você pode até não estar me conhecendo, mas há 15 anos atrás eu comprei você, você queria me vender o Novo Testamento, eu não comprei, você me deu para que eu fumasse de cigarro. E eu peguei, achei engraçado, e eu comecei a ler. Eu li Mateus e fumei Mateus. Eu li Marcos e fumei Marcos. Eu li Lucas e fumei Lucas. Mas quando eu cheguei em João 3,16, que eu li que Deus amou muito de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, eu não consegui mais fumar. A minha vida se transformou. Aceitar Jesus agora como Salvador. Jesus. Após esse apelo, eu quero orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quantos não são batizados com o Espírito Santo ainda? Levante a mão. Eita, Jesus! Hoje Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Tem alguém aí que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Levante a mão. Levante a sua mão, jovem, moço, moça, que ainda não é evangélico, que sentiu a presença de Deus nessa noite. Se não tem, eu quero convidar a igreja, com permissão do pastor, para a igreja se colocar de pé. E nós vamos orar agora para Jesus batizar com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Olha para o seu irmão e fala: se você é o menor, você vai transbordar nessa noite no Espírito. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Irmãos, não precisa ninguém vir aqui à frente, não. Porque o mesmo Deus que está no púlpito aqui está aí pertinho de você, está na sua vida. E ele pode te batizar aí mesmo onde você está. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus e pela autoridade do Espírito Santo, cumpra a tua promessa nesta noite, porque esse povo são filhos da promessa, e a tua promessa tem que se cumprir nessa vida, meu Pai, como Cristo e Tecão da Arábia Suíça. Thank you. Este louvor é uma homenagem que nós vamos fazer para Jesus.